vem educação, vem o respeito. Lê direito de onde vem seu conceito de vida. Se na vida tens aceito qualquer vida que lhe é oferecida, caminha atrás do que te faz melhor, do que te faz vencer. Se necessário, corre em busca do que te faz viver. Só cão que ladra não morde. Palavras sem atitudes é igual a fé sem obras. Me mostre suas obras, se for capaz de encontrar em meio às suas falhas. Deu as costas pras obras da qual você pregava. Me fale então o que te faz mais bem: assumir seus erros ou jogar nas costas de alguém. Pois sempre tem aquele que se cala perante a autoridade imposta. Se abre a boca é porque te deu as costas, e tu não gosta quando a verdade te mostra. As cartas foram postas na mesa, mas com certeza o grande truque do mágico fez com que as cartas sumissem com total sutileza. Elaborado bem foi seu grande espetáculo, com cartas na manga e o povo concentrado. Foi quando eu vi que o fundo da cartola era falso, eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico. Elaborado bem foi seu grande espetáculo, com cartas na manga e o povo concentrado. Foi quando eu vi que o fundo da cartola era falso, eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico. Carta na manga, coelho na cartola, ilusionismo aflora, imaginação da plateia que aplaude de pé. E se ligou que depositou em homens errados sua fé. Mas é aquela velha história, vai quem quer, acredita quem quer. Quem tem juízo sai, nem que seja na migué. Nem reciclagem de rimas de dom te traz o que vem de versos. Tropeça em próprias palavras, te faz perder o respeito. Conceito na quebrada, vai pra aqueles que ajuntam e não espalha. Pra rapa que a tua carne é falha, pois todos somos sujeitos a falhas. Dessa forma, a primeira pedra até hoje nunca foi jogada. Acepção de pessoas não pode, todos somos pecadores. Se não és, me mostre. Acorde, pois o único que não pecou já não vive entre homens. Sua santidade extrema faz com que eu me constrange. Abrange terra, céus e mar, então não vem me falar que nunca vai pecar, pois no trono da santidade existe apenas um lugar pra me julgar. Qual o preço da renúncia? A prova da culpa é a dúvida. Antes de falar da minha postura, um sábio consulta a loucura. Elaborado bem foi seu grande espetáculo, com cartas na manga e o povo concentrado. Foi quando eu vi que o fundo da cartola era falso, eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico. Elaborado bem foi seu grande espetáculo, com cartas na manga e o povo concentrado. Foi quando eu vi que o fundo da cartola era falso, eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico. Eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico. Abram-se as cortinas, um jogo de fumaça. A carapuça cai, expostas foram suas máscaras. Um estrelato relatado de fato, corre boato. Nego acha que pode, se denomina um astro. Aos fracos da caminhada que se venderam por cifrão na ilusão de grana, obcecados por fama. Neguinho não é pelo din-din, não quero fama pra mim. Se ela vir, não vai subir, não esqueço de onde vim. Assim mostro pra que vim, continuar no caminho. Rap não é pra fraquinho, pras mina que tá facinho. Jogada aí no mundinho, seus corpos num biquinim. Não é o que eu quero pra mim, o que eu quero sim é mostrar meu som. Sem truque ou ilusão, sem mágica no palco, sem maldade no coração. Esse é o dom, não joguei no lixo como você pensou. Problema seu se parou, seu truque foi desvendado e a rapa toda vaiou. Elaborado bem foi seu grande espetáculo, com cartas na manga e o povo concentrado. Foi quando eu vi que o fundo da cartola era falso, eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico. Elaborado bem foi seu grande espetáculo, com cartas na manga e o povo concentrado. Foi quando eu vi que o fundo da cartola era falso, eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico. Eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico. Eu arrastei pra geral qual foi o grande truque do mágico.